Azul, 4039 autorizado, decolagem, pista 10, vento 110 graus, 11 longe. Nível 240, decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, frequência do controle 119.8, aciona 5424, gol no 435. Copiou Ilhéus, autorizado 240, decola no 0, curva esquerda da El, Leda, Ilhéus, o controle 198, transponda 5424, gol no 435. Confirmando curva à direita após a decolagem, 5424 no transponder. 5424, primeira curva à direita após a decolagem, 435. Chama pronto no portão 612, gol no 435. Chama pronto na 612. Solo Salvador, bom dia, OTAN 3259, formação November, para Curitiba, nível 360. 360, Curitiba, já aprovado, só um minuto para cópia, OTAN 3259. Quanto tempo saiu da prevista? Dael Leda, eu disse. Dael Leda, obrigado. Azul 4039, decolagem 10, chama o controle 119.8. 119.8, Azul 4039, bom dia. Confirme só o POB do 3304. 159, 159. Sexta 3304, autorizado táxi em frente, última direita, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste 10 no meio. 10 no meio, no ajuste, em frente, primeira à direita na Índia, última direita na Índia, 386, torre 40, 3304, graça, boa. O grau 092. No 1 da passagem ao Airbus da TAM que prossegue para o ponto de espera após ingresso a Juliette até o 07. E da passagem ao OPM que está taxiando após ingresso para o 07 via Juliette. O Xenia 3 do 9. TAM 3859, cópia. 3859, é tudo. Autorizado Curitiba ao nível 360 via UP Zulu 44, decolagem da pista 10 após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Leda Eudes, frequência do controle 119.8, aciona 5433. Autorizado Curitiba 360 UP Zulu 44, da El Leda voa direto Eudes, decola da 10 curva à direita, 198, 5433, transponta 3259. Correto, no pátio 3, chama pronto para o espectronômetro, tá 3859. Chama pronto, 3859. Aqui é a Delta, chama todo, boa noite, né, Bruno? 8. 198, bom domingo para a senhora. Obrigado, pessoal, também. Sou Rico Salvador, muito bom dia, 3304, só está no ponto de espera, está no zero por lá. Então, 3304, alinhar e manter a cabeceira 10. Alinhar e manter a 10, 3304. Lima, vaquilo no solo 12, autorizado e um ingressar na esquerda, mesmo escuta o teu corte. Delta 107, uma torre no 9, né? Sim, ok, vai ser a confusão na partida. O radar aparece a proa 090, a proa da Brasil 3085. Pega com o dado ciente, só tem condições de fazer base pela direita. Seja autorizado para esperar a direita com o cruzamento. Com o cruzamento na final da 10, reposte na final. 3304, grato, bom domingo. Controle, muito bom dia, o 3304 está sendo transfere? 3304, bom dia, montado no radar, 3340, sair da Arbó. Sair da Arbó, contato, 3304, subindo para o 340. Delta no solo, 17 autorizado ingressar no pátio 4, me escuta até o corte. Bom dia, Romeu Eco Lima, desce 2000 pés, estabilizado aqui 9, PHS, Lima 0, no porta aí, estabilizado. Trepe 5221 está com 73 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Confirmando 73 ou 63? 73. 5221 autorizado táxi, pátio e Índia no ponto de esfera da 10, torre. 198 decimal meio, ajuste no 0 no meio, bom voo. Excelente, autorizado táxi e a pátio, ponto de esfera da 10, 286. Vai confirmar que autorizado decolagem da presente posição vento 110 graus, 10 nós. Chalé 6312, portão 8, autorizado, chama pronto para o táxi. Vai chamar para o táxi, é Chalé 6312. Vai, Golf Mike para o esporte. Pega um Golf Mike Ciente, Círculo 21, chama em controle 119-18. Prato, até a volta. Controle Salvador, é o papapapá, Mike, Golf Mike, bom dia. Golf Mike, bom dia, Golf. Aqui, decolou da presente, vai seguir pelo litoral, mantendo o tempo pede até o Pata Azul. Isso, pegue o Pata Azul, Pata Batando o link de Quebec, Hotel, 10-2-7, no caso de IMS, no porta de Portugal. Deixando o controle de Portugal, 2016, autorizado IMS, que eu vou botar. Deixando a contabilização de Clareza 1, intensidade 2. Ok. Correção, intensidade Clareza 5, intensidade 2. Aguarda autorização para pouso. Linha 312, 141, a bordo, temos 2 horas e 40 de autonomia. Linha 312, autorizado táxi, via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 0 no meio. Portado no 0 no meio, via pátio, Índia, ponto de espera 118, decimal 6. Reporte na base da 17. E aí, eu vou lá. O time Quebec Sierra solicita curvar à esquerda para a aproximação da 17. Autorizado curvar à esquerda, ingresso na perna do vento da 10. Aguarde para girar a base. Ciente. O Vila Quebec Sierra aguardando para girar a base. Romeu Eco Descende autorizado, pouso pistão 10, vento 100 graus, 1 nós. Autorizado, pouso 10. Grata, deve ser 4 mil pés de legal no zero. Para 4 mil, no zero, no zero. Controle Salvador, Papa Tanque, meu Papa Tanque, no travesso do Paripe, na proa do Fotógrafo. Reporta visual com o campo, Romeu Babatão. Reportarei visual do campo, meu Babatão. Está autorizado o Pilo Quebec Serra gira a base? Pilo Quebec Serra afirmativo, reporte na final. Bota lá na final. Visual para a nave na final. Após o pouso do mesmo autorizado, alinhar e manter a cabeceira 1-0. Autorizado pouso, pista 10, vento 1, correção, pista 17, vento 120 graus, 102. O meu é com Índia no solo, os 27, curva direita, chame solo 121 decimal 9. Alfa Romeo Uniform Transition, Salvador Departure Frequency 119.8 and the squawk code is 5430. Read back, please. O marcador externo, embaixo travado, você vai contar. Pisca vai estar ciente, aguarde de autorização para pouso. Trip 5221 autorizado, decolagem pista 10, vento 120 graus, 112. Papatango, meu Papatango, ingressará na final da 1-7 e chamará a torre na 1-8 décima aldeia. É com ele, mantém a taxa de delta. O campo. Qual meu Papatango, ciência, após na final. Ingressará na final com o meu Papatango. Buca Departure, Papa Uniform, Charlie Alpha Departure, and Alpha Romeo Uniform Transition. Papa Uniform, Papa Alpha Departure with the Alpha Romeo Uniform Transition, over. Just confirm, Papa Uniform, Charlie Alpha, Papa Uniform, Charlie Alpha, Buca, and Alpha Romeo Uniform Transition. Okay, Papa Uniform, Charlie Alpha Departure, Alpha Romeo Uniform Transition. That's correct, sir. Come back, retro, push back and start gate 10. Romeo, Equine e Índia, confirme o parte destino. 1, decolagem 29, chama controle 1, 19.8. 19.8, 5221. frente, cruza Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. Romeu, Eco Índia. Após o pouso do mês, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. E 5-2-2-1 no contato radar, vira 200, sai da Arbor. 5-2-2-1. Solo, Salvador, Matar, Rio S. Firme, chamando o Sol. É o M58, com nome. Guarulhos, o nível é o 360, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via Upazulu 21. Decolagem pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, transição Elefa, a frequência do controle 119.8, aciona 5444. Código 5444. Web 8 correto, portão 04, chama pronto. Web 58 nono. Autorizado pouso, Romeu Papa Tango. Na Alfa e reporta para ingresso da Texas Juliette. Salvador, é o 35221, 3500 no perfil da Arbor Elefa. Esse é o 35221. Tá 3732 passando o Zoom, nós chamamos torno na 862. Para pushback, acionamento, parte 3, remota 06. Gentileza, como recebe o controle? Fita ainda, Juliette, ciente, número 2 para pouso. Ciente, Júlio, pessoal, com o meu papatão na pouso. Ciente, Vitor e Juliette. Bom dia. Salvador 3732, sinal embaixo da lata, vai informar embaixo da lata. Confirma pela torre. É o SAM 3732, na final, vai informar embaixo da lata. Sim, SAM 3732, continua a aproximação. 198, a atualização era boa, mas a intensidade era dura. Sim, graças. Juliette, agilize na final. Com o 92-2017, negão no 0, nomeia, está livre o ILS, reporta estabilizado. Gente, prossegue, 2 do 10, 1 no 0, nomeia, autorizado ILS, cruzará estabilizado. Boa na 9, 8 do 10. Controle 119, decimal 8, Xané 63, 12, obrigado, bom dia. Vista ainda, Juliette, autorizado, pouso, pista 17, vento 120 graus, 112. Livre pouso, Julie. 350. 63, 112, bom dia, contato radar, subiu 350, sai da PUCA. E chame o controle, frequência 199.935. 935 agora, Chané 63, 112. Quebec Hotel, chame a torre novamente em 18.6 para continuar o táxi. Mercedes autorizado a ingressar na Mike. Na 373 autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 1112. Juliette, no solo, 35, autorizado, backtrack, parte 4, não me escuta até o corte. Juliette, você segue corredor, zona 510, apenas confio no POV. Não me escuta até o corte. A gente reporta a rotatória visual do campo. Salvador, 35221. Prossiga. Quando possível, voa Conquista? A gente aguarda a programação. Obrigado. Quebec Hotel, autorizado a ingressar na pista 17 e parte 5. Em Quebec Hotel. American 980, clear to clear for pushback and start report for taxi. Yeah, clear for pushback and start. Três sete três dois solo 36, livre direita chame solo 121.9. Livre direita 219, boa. Salvador, muito bom dia, eu tô 3732. Tá 3732, táxi via Alfa e chame a da Juliette. Alfa, camarada da Juliette, boa. O 35221 após a posição Arbós, está autorizado direto conquista. Após a Arbós, direto conquista, 5225, obrigado. Não, para táxi com 4 horas e 15, 172, alterna Kilo Papá Campinas. Cliente está 3859, táxi em frente, ingresse na segunda taxiway à sua direita, na Índia. E no ponto de espera, chame a torre em 18.6, o ajuste é no 0 no 6. E só uma modificação na frequência do controle, é 19.35 agora, ok? Autorizado, segura em direita. E a Índia, 18.0, controle 19.35, 3732, chegamos com o ponto de vista. Boa match. O TAN 3732, mantém a posição antes da Juliette. A gente tem um 757 da América, que vai sair do pátio. E aguarde instruções para ingresso. A manter a Juliette, 3732. Solo Salvador, bom dia. TAN 3437, para onde, cara? Autorizado.